Mas sei, sei, sei, sei que nem gritos, nem pedras, nem facas, nem fomes, nem seca, nem feras, nem ferros, nem farpas, nem farsas, nem forcas, nem cardos, nem dados, nem mal. Essa é a rádio que só toca sucesso. São voltas da baralha, nós são voltas.